Cadê os 20 contos do mano lá da esquina? Cadê os 20 contos do mano lá da esquina? Cadê os 20 contos do mano lá da esquina? Você não sabe o que faz, então? Aí, tru! Vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai. Nervosa, manos de proceder no palco da vida. Bora nessa mão. Quem é? Fala na grade aí, vacilão. Os mano, que atitude é essa? O meu pensamento ferve. Ah, sai fora da fama, sai fora. Porra, meu, você errou com a fita, mano. Não era pra ter feito essa parada. Jamais. E agora, jamais, meu? Jamais, que isso? Pô, agora tá daquele que jeito. Para aí, mano. Olha lá, mano. Cabelado na bicã. Aí, morou, meu? Em algum lugar de São Paulo. A casa caiu. Fala que é louco mesmo. Olha onde eu me encontro agora. Bandido. É lógico. Fique bem em mim. Vai, cai, vai, cai, vai, cai.